Bom dia. E podemos então conferir com o olhar, o tal olhar sobre a política, a economia e as pessoas, tudo aquilo que vai acontecendo à nossa volta, nomeadamente no mundo das notícias. É isso que voltamos a fazer este mês de dezembro e quando conferimos as notícias, percebemos que vê-se, ouve-se e lê-se aquilo que vai acontecendo em Portugal e podemos dizer que estamos sob uma greve pública coletiva. Alguns são frequentadores habituais, os homens dos comboios, por exemplo, e outros começam a juntar-se. Professores, enfermeiros, estivadores, até bombeiros, até juízes, até guardas prisionais. Dá a sensação de que está toda a gente em greve. E no caso da saúde é particularmente grave porque há pessoas entre a vida e a morte em que lhes é anunciado com algumas horas de antecedência que a sua cirurgia está cancelada e sem data marcada. Claro que tudo isto cheira a eleições. Estamos na altura de fazer reivindicações porque vem aí a ditadura do voto. Mas, conferindo o que acontece, dá a sensação de que estamos em processo de vale-tudo. No entanto, este vale-tudo deve ter sempre em conta que a dívida, sim, a dívida pública, sim, a dívida líquida pública, essa continua a subir, continua imparavelmente a crescer. Mas já que estamos em tempo de vale-tudo, talvez seja bom olhar para o interior e, por que não, dizer ao interior também para fazer greve. Seria engraçado que um dia, ao ouvir as notícias, nos fosse anunciado que o interior do país, essa região sempre esquecida, essa região onde falta tanta coisa, também decretasse que fazia greve.